Desentendido? É. Eu vou explicar. Tá. Tem muita coisa pra explicar, tem muita coisa pra fazer. Tá. Eu sei que um pouco tá até, como diz o outro, tá sobrecarregando um pouco a minha moça, mas isso é uma coisa que eu já estava esperando. Então. Porque o seu trabuco é importante, uhum, tanto pra nós, mais pra nós, né, moço? Então, assim, se os espíritos têm que falar, vamos falar. Depois, qualquer coisa, nós damos umas luas de descanso. O importante é que o seu trabuco seja feito, é que o seu trabuco seja levado em perfeitas condições, em perfeita e proteção. Não é assim, moço? Sim. E você continuar fazendo aquilo que você faz de melhor. Ajudar nós a levar a nossa palavra. Salve. Tá certo? Então vamos pra lá? Sim, só, seu Chu, antes de a gente ir, dá uma mensagem inicial para as pessoas que estão ouvindo do que está na pauta de importância maior na sua agenda hoje que a gente precisa saber. Vamos começar pela falta de humanidade. Vamos começar fazendo uma desobsessão numa entidade que tá enchendo o meu saco. E olha que saco, eu tenho, nem tem saco, mas já tá começando a encher meu saco. Sim. Então já vamos resolver o que tem para ser resolvido. Certo. Vamos conversar sobre humildade. Sim. Não é porque eu sou Exu Guardião que eu não tenho a humildade, que eu não sei o que é humildade. Vamos falar sobre as coisas que precisam ser revigoradas, resolvidas e diferenciadas. Isso é só o começo. Tá certo, seu Chu. Tu é o Exu, graças a Deus. Salve seu tranca-ruas. Guardião, senhor tranca-rua das almas. Salve. Nessa casa tem a ideia de doutrinas diferentes entre nomear uma entidade de Exu e a outra de guardião. O senhor pode explicar, para o pessoal entender com maior clareza, qual é essa diferença entre real nomear isso um Exu e isso um guardião? Isso, de Exu e outro de guardião. Isso é muito fácil. Eu não acredito que ainda tenha alguém que não saiba qual que é a diferença. Ah, e como descobrir a diferença. É assim, moço. Tem muitos Exus que trabalham a linha da esquerda. Uhum. Como? Vou pôr aí os nomes do Congá, né? Sim. Eu vou falar daquilo que eu estou trabucando aqui nesse Congá, como que é a disciplina aqui. Sim. O Veludo, o Tiriri, não, o Tiriri não, o Sete Cruzilhada também não. O Veludo, Ventania, o Tronqueira, o Sete Porteira, Capa Preta, são entidades, são Exus, que estão em evolução para conseguir o trono. Ou sendo, tem muitos Exus que antes de mudar a doutrina, ser diferenciada, eles faziam o quê? O trabalho que os Quiumba faz. Entendeu? Sim. Vou falar de mim. Décadas passadas, sou Exu mais velho da espiritualidade. Eu, Tata Caveira e outros aí. São os Exus mais velhos, encarnados de trabuco, de tempo de trabuco. Uhum. Por isso que quando vão fazer algo, sempre lembra de mim. É engraçado que eu estou mais conhecido que não sei o quê. Sim. Então tudo sou eu. Yeah. Tudo sou eu, tudo sou eu. Então, o que que acontece? Quando eu comecei a trabucar, quando eu comecei a vir, eu era diferenciado. Eu fazia sim macumba. Eu fazia sim amarração. Eu fazia sim o mal. Eu derrubava sim quem me procurasse para fazer. Apenas por coisa muito simples, um marafa, um pito, uma carne vermelha, enfim, as coisas que eu pensava, eu imaginava que me ia trazer uma energia diferenciada para mim, enganando-se com esse entendimento. Quando eu fui um espírito encarnado, passei as minhas provações, fui um Exu, fui usado pela doutrina Tranca-Rua, que é o maioral acima de mim, que ele é o tronado, é aquele que, como diz assim, é o que não trabuca, é o Exu Tranca-Rua que não trabuca. Ele foi lá, me resgatou, me levou, e eu fui um escravo dele por muito tempo, como todos os outros foram. E fazia tudo que ele mandava e até que os outros mandavam para conseguir o que eu queria para mim. Passaram-se as luas, passaram-se as décadas. Fui trabucando e vi que aquilo nada ia mudar. Sempre do mesmo jeito. Amei uma moça que eu procuro ela até as luas de agora e não consegui encontrá-la. Por que o que me fez mudar minha doutrina como Exu para me tornar tronado, para me tornar um guardião, fazendo a diferença da espiritualidade, ou sendo, parando que fique bem, bem certo o que eu estou falando, parando de fazer maldade. Vou falar devagar que talvez alguém não me entenda, depois de falar que eu não falei. O que aconteceu? Fui chamado pelo trono maior, pelo trono divino, e foi me dado uma nova chance para eu trabucar pela lei divina, pela lei de causa e efeito, pela lei do arbítrio, pelas essas coisas tudo. Comecei a vir trabucar aqui nesse Congá, sabendo que a minha médium não aceitava nada de errado, sabendo que a minha médium não aceitava macumba, sabendo que a minha médium não aceitava coisas feitas para o próximo. Só que eu cheguei todo emborcado, falando as palavras feias, enrolando a língua, igual todo Exu obsessor trabuca. Com o passar das luas, estou procurando a minha moça. Minha moça desencarnou e eu não sei para onde que ela foi. Provavelmente na escuridão ela não está. Ela deve estar bem acima de mim, num plano muito mais elevado. E eu, para encontrá-la, eu tive que mudar a minha doutrina. Porque senão eu não poderia encontrá-la novamente. Então por isso que eu falo que muitas das vezes, seres humanos, vocês podem sim mudar. Basta vocês querer, porque eu mudei. E vocês têm que mudar também, porque se o Exu saiu lá do lixo, lá da escória, para estar onde eu estou agora, nessa década, tem que mudar sim. Aí, continuando. Vamos. Fui caminhando com essa moça, ela trabucando, eu trabucando no lombo dela. Foi passando as décadas, fui diferenciando. Por quê? Porque eu não fazia mais maldade. Eu fui mudando a meu jeito de trabucar. Hoje eu não tenho mão mais igual era. Hoje eu falo mão. Antes eu não falava, eu falava garfo. Então tudo mudou, até o jeito de eu conversar. Eu não trabuco todo torto. Eu trabuco assim, do jeito que você está me vendo. Oh. Reto, bonito, elegante. Sim. Fui conseguindo ser iluminado, fui conseguindo com a lei divina, claro, fazer uma coisa, um trabuco diferente. Só que aí, o que aconteceu? Comecei a querer trabucar conforme o meu jeito. Esquecendo que existe sim uma lei maior do que a minha, que é a lei de Deus. Comecei a querer fazer as coisas normal, achando que eu era Deus, pensando que eu poderia fazer tudo do jeito que eu queria fazer. Só que aí eu me esqueci de um pequeno detalhe. Se eu trabalho pela lei divina, eu tenho que receber ordem da lei divina. Hoje eu não recebo ordem mais do tranca-rua orixá. Ele é acima de mim ainda, mas ele não é de trabuco. Eu recebo ordem de Deus. Você entendeu? Sim. Aí foi quando eu fui passado, foi feita uma celebração, fiquei muitas ruas sem vir nesse congá, pelo reconhecimento de sair da escuridão, das trevas, que eu era um quiumba, e me tornei um Exu guardião, tronado. Sou tronado porque hoje eu tenho coroa e tenho um trono para me sentar. Mas não é material, é espiritual. Aí eu pude fazer a minha falange. Abaixo de mim tem um monte. Abaixo daquele sete tem mais sete. Abaixo daquele sete tem mais sete. Pude resgatar espíritos, não para ser meus escravos, para ser meus soldados. A diferença de escravo com soldados é muito diferente. Eu sou o capitão, o general, e eles são soldados. Entendeu? Sim, senhor. Então, muitas das vezes, a pessoa não sabe entender. O mundo de vocês tem uma certa dificuldade de entender o que é um tronado. Uhum. O espírito tronado, ele não pode, de maneira alguma, falar em macumba, falar em fazer mal para alguém, tentar pensar em fazer, mesmo que seja pelo melhor pataco do mundo de vocês. Trabalho de graça? Não, vou deixar bem claro. Linha da esquerda não trabuca de graça. Porque eu não vou tirar o axé da minha moça para dar para vocês. Porque vocês é tudo ingrato. Se eu trabucar de graça, eu dou o axé meu, da minha moça, e vocês ainda saem falando mal de mim. Entendeu? Sim. Eu não sou mentiroso. Eu não sou egoísta. Eu não sou, como se fala, eu não sou hipócrita, que foi a palavra que você usou com o Exu Mirim. É. Hipócrita, eu não sou hipócrita. Uhum. Agora, quando eu comecei a tentar trabucar com a minha força, esqueci que tinha uma lei maior, Deus que mantém tudo isso no mundo de vocês, ele foi e me mostrou que não é assim. Comecei a pegar certos trabucos para desfazer e falar assim, assim, não estou mentindo, e tem gente aqui que sabe o que eu estou falando. Eu dou conta, eu desfaço, eu posso mais, eu sou o Exu. Falava isso para a pessoa. Uhum. A pessoa vinha, falava, ah, porque eu falava, tá, tá com Quizila, tá com problema espiritual, eu pegava para desfazer. A Quizila eu conseguia desmanchar, certo? Certo. Mas o que tinha depois eu não conseguia. Porque eu não posso prometer aquilo que Deus pode mudar a qualquer momento. Você entendeu? Sim. Entidade nenhuma, nenhuma tem o poder de mudar o que Deus escreve. E se tiver um que faz isso, me chama que eu vou lá. Vou explicar bem para ele, de bigode a bigode, como é que funciona. Uhum. Então agora, nesse momento, eu falo para você. Tudo que eu pego é pela lei divina. A lei divina que me sustenta. Ou sendo, eu trabuco de desfazer, eu trabuco de abrir caminho, eu sou tranca-rua das almas. Eu não sou tranca-caminho de ninguém. Eu já até falei isso para você, sim, em outra lua. Certo. Eu não tranco nada de ninguém. Quem tranca é vocês mesmo. Uhum. Vocês que é os bagunçados. Então vocês que trancam, depois tem que pôr culpa em alguém. É igualzinho o Exu Mirim falou. Então assim, muitas das vezes, quando eu quis agir com a minha força, pensando que eu era bonzão demais, eu vi que eu não era bonzão. Eu vi que o meu trabalho não era suficiente para fazer algo para alguém, sendo que aquela pessoa que veio comigo, falar comigo em particular, não tinha o merecimento de conseguir aquilo que queria. Ou sendo, uma moça vem e fala para mim que tem um moço que gosta, que não sei o quê, mas foi tirado dela. Certo? Certo. Foi feita alguma macumba para separar os dois. Certo? Certo. Eu vou lá e falo para ela assim. Só tô te dando como o jeito que eu trabalhava. Sim. Aí eu falava para a moça assim. Foi feita uma quizila aí, uma separação dos vocês dois. A entidade que fez é fulana. Nós vamos ter que fazer esse trabuco para desmanchar isso. E ele vai voltar para você. Depois da macumba, da quizila desfeita. Uhum. Foi aí que foi meu engano. Uhum. Você entendeu, moço? Sim. Que eu não sou Deus. E se aquele moço que separou dela há muitas duas, arrumou outra e apaixonou? Fala para mim. É. E ele não quer saber dela. E se ela, nesse tempo, não conseguiu esquecer dele e criou, eu criei uma expectativa para aquela moça, mentindo não, falando para ela que eu posso fazer, quem que eu penso que eu sou, sendo que o moço já não está no caminho dela mais, fala para mim, sendo que ele está lá com a moça, tem um monte de criança, tem uma vida boa, está feliz, entendeu? Sim. O que foi feito, foi desfeito, mas eu falava que os dois iam continuar juntos. Você entendeu? Sim, sim. Aí que estava o meu erro. Olha. Eu não posso prometer aquilo que Deus, os caminhos foi para o outro lado. Se ela tivesse vindo falar comigo antes, poucas luas, coisa de pouco tempo, né? Pouco tempo, pouco tempo. Uhum. Mas ele já tinha 2, 3 anos que já tinha essa separação, que ela foi achar uma entidade que falou para ela que tinha alguma coisa feita para ela e para o moço dela. Já não demorou, não demorou, moço? Sim. 2, 3 anos é muita coisa, não é? É. Pronto. Ele já estava no outro caminho, ele estava com outra pessoa. Uhum. Ele já estava amando outra pessoa, já tinha sentimento pela outra pessoa. Sim. Aí demorou um tempo, essa moça veio de mim e falou assim, seu Tranca, ele não voltou comigo, ele continua com a pessoa. Será que não tem jeito da gente fazer alguma coisa? Eu falei, não. Fazer eu não vou fazer. Foi que aí, uma bela noite, essa moça veio até a mim e falou pra mim. Sumiu, essa moça sumiu, porque eu falei pra ela que eu não ia fazer nada, que não podia. Mas aí o que que acontece? A moça criou na expectativa, eu dei uma esperança pra ela de uma coisa que não ia acontecer, porque eu não sou Deus. Eu não podia mudar o destino, já tinha ido pra outro canto. Não é certo? Sim. Eu fiz ela acreditar que eu podia fazer aquela volta, que com tudo desfeito, eu falei que os dois ia se retar. Eu entrei na mente dela e falei algo que não tinha como retar. Mas eu me achava o bonzão. Nossa. Eu achava que eu podia fazer tudo. Esquecendo que tinha E tem uma lei maior de Deus que pode mudar tudo a qualquer momento no estralar de dedo. E eu não aceitava isso. O que é que se chama isso? Ignorância. Exu também traz muita ignorância. E muito desentendimento e muita aceitação. Muitos aceitam, muitos são assim. Uhum. Bom, passou muitas luas, passou um tempo, bom, essa moça veio para me visitar. Sim. E eu fiquei, e eu já tinha encontrado a resposta daquilo que eu procurava, não é mesmo? É. Eu procurei, eu fui, aí eu fiz assim, eu saí do Congar e falei para eles me dar 3 luas pequenas para mim sair, ou sendo 3 luas pequenas, são 3 meses, não é isso? Uhum. Que eu ia ficar afastado do Congar, para fazer um entendimento e um tratamento, e um estudo de muitas outras coisas que eu ainda desconhecia, que eu pensei que eu era melhor do que todos, porque eu sou o Exu mais velho, de todos os Exu, eu sou o mais antigo, então eu só confiei em mim. Eu só pensei que eu era dono de tudo e podia fazer o que eu pudesse fazer. Até mesmo juntar alguém sem amor. Não, acabou a Kizila, mas ele vai voltar para você. Eu dei esperança de alguém que Deus mudou o destino dessa outra pessoa. Só que eu esqueci que eu não posso fazer isso, moço. Uhum. Quando eu voltei, essa moça veio. E você sabe o que aconteceu? Okay. Eu pedi desculpa para ela. Exu pede desculpa. Eu pedi com todas as palavras e expliquei por que eu estava pedindo desculpa. Falei para ela que eu quis ser melhor do que Deus. Aí ela, não, seu tranque, eu entendi, mas assim, porque eu falei, eu sei, você criou uma expectativa de uma coisa que não ia ter mais futuro junto. Nós desfizemos a macumba, nós desfizemos a amarração, mas eu esqueci, ou eu quis ser melhor. E falei para você que vocês dois iam voltar. Eu te dei uma esperança. Que eu não sou Deus. O moço já estava seguindo o caminho com outra moça. E estava bem. Você entendeu? E eu pedi desculpa para ela. Falei, você me desculpa. Agora, nessa lua, eu trabalho sobre a lei divina. O que Deus me autorizar, eu faço. O que Ele não me autorizar, eu não faço. Foi por isso que eu me tornei, acima de qualquer coisa, um guardião. Porque eu sei que guardião tem o seu limite para trabuco. O resto é Deus é que manda. E é assim que funciona. Aí temos aqui que não é tronado ainda. Mas estão comigo junto. E se depender de mim, eles vão ser tudo tronado. Se depender de mim. Agora, se tem que colocar na cabeça dos médios que trabuca com eles. Porque se os médios conseguirem ajudar os seus guias, os seus Exu, eles não vão conseguir nunca ser tronado. Porque o médico que faz a diferença na cabeça da entidade da esquerda. Então vamos conversar coisa séria. Vamos falar uma coisa séria que fique bem entendido para vocês aí que estão me escutando. Sim. Exu não é Deus. Exu não é o melhor. Exu não é aquele que fala que vai fazer e faz. Exu é aquele que recebe ordens da lei divina. Esse é o Exu. É aquele que fala assim, vou desfazer. Eu poderia ter trabucado assim, vou desfazer, certo? Vou desfazer a macumba que foi feita da união de vocês dois. E vamos esperar. Se for para estar no seu caminho, ele vai voltar. Se não, não, não. O que eu falei? Ele vai voltar. E uma coisa que não tinha como voltar, porque já tinha mudado o destino. Então é isso que os Exu têm que aprender. Os Exu têm que saber que eles não é Deus. Eles não é todo poderoso. E esses que se dizem que é Deus, que sabe demais, que é os que faz e acontece, não é Exu em verdade. Eles não passam dos quiumba, lá da escuridão, da escória, que quer vender um de bom aqui na terra para enganar os bobos que ficam aí pensando. Nossa, mas o problema não é esse. O problema maior é usar o meu nome. Que é o que me deixa muito bravo. Chega e fala o meu nome. Eu sou o tranca-rua das almas. Eu estou aqui para fazer isso, para desmanchar aquilo, mas para amarrar não sei quem com quem, fazer isso para não sei o quê. Aí leva essa coisa de falar assim, tranca-rua das almas, está falando evolução. Eu conheci um tranca-rua das almas, ele falava de evolução. Estou aqui, o tranca-rua está fazendo maldade para os outros. Aí é onde confunde muitos. Muitos ficam confundindo. E a religião da Umbanda vai virando essa anarquia, esse inferno que está virando. Isso é mal falado, preconceito em cima de preconceito, palavrão em cima de palavrão. Outra coisa, Exu não precisa de vir dentro de Congá falar palavrão, não. Não precisa. Para mostrar que ele é bravo, para mostrar que ele é forte, ele não precisa. Porque eu também, uma vez, quando eu comecei a trabucar aqui há décadas passadas, eu falava também. Palavrão, eu queria botar medo, medo de todos. Porque eu me achava o forte, o brabo, o ruim, o poderoso. Tudo engano, moço. Tudo engano. A única coisa que tem que ser muito bem explicada na cabeça do médium e na cabeça da entidade que ele trabuca, ele tem que ter humildade de aceitar. Porque não é o médium que escolhe com quem ele vai trabalhar. Quem escolhe o médium é o guia. O Exu, o preto velho, o caboclo é que escolhe o médium. Não é o médium que fica, não, esse aí não. Não, esse aí também não. Eu só trabuco se for com esse aí, ó. Mas se não for com ele, eu trabuco, não. Isso não existe na lei espiritual. Quem pensa aí que está me ouvindo, que pensa desse jeito, pode tirar o cavalo da chuva. E a égua também, se tiver. Pode tirar a égua e o cavalo da chuva. Porque não é o guia, não é o médium que escolhe com quem que ele vai trabucar, não. O médium nem, às vezes, por isso que fala. Quando eu faço gira aqui dentro desse congá, que o médium é novo, eu falo assim, deixa a cabeça limpa. Não pense nada, não fala nada, só recebe. O que vier, se for, eu falo. Se não, vai se retirar. Porque muitas das vezes vem quiumba. Vem quiumba se passando por uma entidade. E eu vejo que não é. E pronto. A dificuldade é essa. Mas não é o médium que escolhe o seu guia. O seu guia, o espírito, é que escolhe o seu médium. Aí o outro fala assim, mas seu tranca está falando uma coisa. Não, eu tentei espreitar no sangue dessa moça minha, todos eu tentei. Você acha que eu queria estar espreitando uma moça? Eu queria estar espreitando no moço. Forte, grande, glamouroso, igual eu, bonito que nem eu. Opa. Mas eu tive que o quê? Aceitar, eu tenho que trabucar, que seja uma moça. Eu tenho que fazer a minha caminhada, eu tenho que fazer a minha evolução, eu tenho que fazer a minha parte. Pode ser, se os outros sangue dela não quis, eles não quis. Não estava preparado, mas ela estava e foi ela que eu peguei. Eu precisava de fazer a missão junto com esse sangue dessa moça. Mas já tava, eu já tinha escolhido, já tinha já escolhido. Já estava escolhido. Eles não queriam de jeito nenhum. Podia nem falar em tranca-rua perto deles, que eles saíam correndo. Mas não adiantava, de vez em quando eu catava um. Que eles faziam uso de marafo demais, eu catava, entrava e fazia a graça. Aí eu botava banca mesmo, que estava tudo marafado, e eu querendo trabucar e eles não me aceitavam, aí eu fazia mesmo. Aí eu fazia mesmo. Que eu não era aceito. Agora fui aceito por essa moça. Procurei e achei. Pronto, estou dentro do sangue dela, estou trabucando, estou fazendo a minha missão e estou ajudando ela. Eu tinha missão com alguém do sangue e ela foi escolhida minha. Pronto. Agora quem está me vendo aí, presta bastante atenção. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Exu tronado, ele tem que trabucar tronado. Ele tem que ser dirigente, ele tem que ser forte, ele tem que educar a corrente, ele tem que ter pulso forte dentro de um congá. Não é esse que passa a mão na cabeça, tá Está vendo que tem coisa errada dentro do congar? E aceita. Aceita. Isso está errado. Então para e pensa. E não fala para o seu médium na hora que você for aí, ou pai de um santo, ou mãe de um santo. Mãe de um santo, pai de um santo, não sei se santo tem pai nem mãe, mas tá bom. Aí eles falam assim, muitas das vezes falam assim, eu vou escolher o seu guia. Onde já se viu você escolher guia para médium? Não existe isso. E outra coisa, não aceita guia vir dentro do congá e machucar médium. Nós não estamos aqui para machucar médium, nós estamos aqui para quebrar médium no chão, arrancar sangue de médium. Nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para pôr uma pombogira, para trabucar com um moço e pôr ele para virar moça. Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para fazer a diferença dentro do congá, porque é lá de fora que vem a bagunça e aqui de dentro tem que estar arrumado, tem que estar limpo, para receber a sujeira que vem lá de fora. Isso é que um tronado serve. Isso é que o Exu iluminado de luz serve dentro do congá. O Exu tem que saber que a doutrina, a disciplina começa dele, porque ele é o dono da porteira. Ele é o que toma conta, ele que abre a porteira para os outros entrar. Não é assim, moço? Sim, senhor. Então pronto. Como é que eu posso cuidar deles que vêm lá de fora para cá, tudo cheio de anarquia, de problema, de macumba, de quizila, se eu não estou doutrinando nem os meus? Se os meus aqui dentro estão me dando trabalho. Não é assim? Nossa. Então é do jeito que eu faço. O momento que quiser ser do jeito que é para ser, eu aceito. Vai mudar do jeito ou do outro. Mas muda. Muda, moço. Muda. Eu só nasci de bagunça. E que umba aqui não se passa por Exu, não. Aí eu falo pra você. Muitas das vezes, quem vai me ouvir aí, quem vai ver eu falando, vai pensar que eu sou um quiumba. Vai pensar que eu que sou um quiumba. Agora fala pro quiumba, fala o nome de Deus. Pra você ver se ele fala. Eita. Faz um teste aí, no buraco de vocês, no congá, no terreiro, não sei que nome que vocês dão. Faz um teste aí. Nossa, fala com a entidade aí que vocês trabalham, que vocês têm a maior veneração. Fala aí pra ele falar em Deus. Deus, né? O homem lá de cima. Não é o homem que manda mais, não é o homem que tem poder, não. Estou falando Deus. Palavra. Que a palavra tem poder. Trabalho para o grande. E aí? É, tem uns que falam assim, eu trabalho, como é que é? Eu trabalho para o grande. Para o grande. É com o grande mesmo. Eu trabalho para o grande. Grande da onde? Tem grande em tanto lugar. Não é assim? É. Tem grande lá da escola, lá tem um grande lá. Nossa. Cheio de enxofre. Você não sabe nem o que, que é. Se é cobra, se é algum animal, se é um cachorro, se é... Tem cheiro de enxofre. Ele é grande. Pode ser esse que estão trabucando, eu não sei. Agora põe um quiumba para falar o nome de Deus para você ver se ele fala. Não fala. Ele não fala, moço. Ele não vai dar conta, que não tem palavra maior e tem mais poder do que Deus. Agora eu falo, Deus, e aí? Eu sou quiumba? Então, quem aí está trabucando comigo aí, falando que eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, que é eu que estou fazendo aquilo, que eu posso fazer aquilo? Fala Deus, deixa eu escutar vocês falar. Vem falar Deus aqui para mim. Você tranca a rua, vem fazer uma visita aqui pra mim. Porque você tranca a rua, tem que conhecer o tranca a rua, não é? Então vem cá fazer uma visita dentro desse congá pra mim. Eu quero ver você falar Deus na minha cara. O senhor falou assim, trabalho na lei divina, o que Deus me autorizar eu faço. Isso. Então se eu chegasse, qualquer um que tá ouvindo chegar no terreiro e falar assim, quem que autoriza o senhor fazer o trabalho que o senhor faz? É uma fórmula? Não entendi. Se alguém chegar no terreiro e dizer assim para o Exu, ou para qualquer entidade, quem é que autoriza você fazer o trabalho que faz? Eu falo Deus. Isso. Deus que me autoriza. E se ele falar é o grande, já dá para desconfiar. Nem entra, viu, moço? Falei isso pra você, falei isso pra você que tá me vendo aí. Isso. Nem entra. Então, mas o povo vai começar a perguntar no terreiro deles. Vai, pergunta. Mas não é uma afronta pra entidade que não, é verdadeira? Não, não é uma afronta. Então fala assim, eu não trabuco com entidade de luz, eu trabuco com quiumba. Então fala a verdade. Sim. É simples. Claro. Não é assim? Sim. E pra que fica usando o nome de entidade de luz pra fazer as nojeiras que eles fazem? Então já chega e fala assim, ó, aqui não se fala em Deus, aqui não aceita Deus, aqui não fala em Deus, que aqui só trabuca quiumba. Pronto, a pessoa vai entrar já sabendo, não sabe? Vai. Se ela entrar, ela vai entrar porque ela quer problema. É. Agora quando você é enganado, aí você entra, você tá pensando que tem um tranca-rua ali dentro? Você tá pensando que tem um veludo ali dentro? Você tá pensando que tem um sete cruzilhado ali dentro? Você tá achando que tem um tiriri? Um sete porteira, um ventania, um tronqueira, você vai entrar, moço. Você entra. Uhum. Agora, se você for, se esses donos aí desses buracos, que eu não falo nem que isso é congá, se usasse a sinceridade, não, eu não trabalho com espírito de luz, não, eu trabalho só com quiumba. Vai querer? Pronto. Nossa. Aí fala, eu vou querer. Aí entra então. Vai lá fazer o que você tem que fazer, as nojeiras suas lá. Agora para de ficar falando nome de entidade que está lutando para a evolução espiritual. É isso que eu estou falando. Que não adianta eu querer fazer a coisa certa aqui e o bando de nojeira, de lixo, ficar sujando meu nome. Isso eu não aceito. É isso que eu estou indignado. Então já fala que é um quiumba logo. Fala logo que é um quiumba. Que nome que é? Não é quiumba. Não tem nome não. Pronto. Ou então põe lá. Capeta. Você quer passar com o capeta? Passa com o capeta. Pronto. Pra que tem que pôr nome de tranca rua das almas? Eu já tô cansado disso, moço. Sim, sim. Tô cansado. Eu já não aguento mais. Eu tô quase perdendo a minha evolução. Por causa desse tipo de coisa. Nossa. Que eu tô lutando, moço. Você não sabe o tanto que eu luto. Sim. Para conseguir ser a entidade que eu sou. Eu luto, eu guerreio. Eu seguro a minha palavra. Eu luto para ser o que eu sou. Para perder o meu nome na boca dessa imundiça aí para fora. Você tem um nome, não tem, moço? Sim, senhor. Pois é. Você queria que alguém, um outro aí, um lixo aí, falasse ou fizesse um trabuco que nem o seu, mas tudo errado, tudo bagunçado, e me falasse que é você que está fazendo? Não. Você ia aceitar? Não, senhor. É a mesma coisa eu? Mesma coisa. Mesma coisinha, o mesmo sentimento é esse aí. Certo, entendo. Para de falar meu nome, me esquece. Tem tantos outros aí, ó. Aí se quiser brigar, eles vai lá já. Como diz o Exu Mirim, dá logo uma voadora. É assim que funciona. Não é assim que funciona? Eles gostam, é assim? É. Então pronto. Agora o que eu não estou mais aguentando é essa mentirada, essa enganação, moço. De coisa que poderia ser diferente. Que se todos unissem, moço, por uma causa boa e nobre, humildade, que é a verdadeira Umbanda, eu não seria tão mal falado aí fora. Eu não seria tão mal visto aí fora. Porque vai lá num buraco e fala lá, não, seu tranca-rua falou pra mim que eu tenho que dar um porco. Que porco? Eu nem mexo com porco. Eu nem mexo mais com animal de quatro, nem de duas patas. Como é que eu vou mexer com porco? Vou pedir porco entrega. Não. É difícil. É difícil. Aí depois não quer que eu fique bravo, quer que eu fique calmo. Quer que eu aceite essas coisas bem normal. É normal estar falando mal de mim, fazendo as coisas no meu nome, ainda acha que é bonito, ainda acha que é normal. Ainda pensa que eu que estou errado. Então, seu Tranco, mas o médium que é sincero, chega no Congá, aprende que a Umbanda é bonita, e venera os guias, vai ter um grande receio de chegar para o guia e passar em um teste, por exemplo, de falar o nome de Deus. O senhor acha que ele não devia se preocupar com isso? Moço, Tem tanto teste que deveria fazer com o médico. É porque a minha moça, a mãe de um santo, não aceita. Mas eu já pensei em fazer uns testes aqui dentro. Ou esses médios, essa corrente, passaria no meu teste, ou ele saía tudo pela porteira. Porque o certo seria fazer teste sim. Do jeito que está essa anarquia, tinha que fazer teste sim, para ver se está incorporado, para ver se é um gay em verdade. Aí sim eu falo para você. Você entendeu? Só que eu não faço porque eu já conheço com quem que eu trabuco. Eu não faço. E outra, a minha moça, quando eu falei pra ela de fazer, bem no começo, quando começou a chegar essa corrente desmiolada minha, essa corrente, cada um com a cabeça diferente, sim, eu falei, eu vou fazer. Ela falou, não faz isso, outra. Eu não aceito, eu sou contra teste de mediunidade. Isso foi no meu tempo e eu sofri. Sofreu por quê? Porque depois que ela fez o teste lá da bebida lá que deram, não sei quantos marafos para ela fazer, ela não ficou bêbada. Ela não ficou bêbada, porque o álcool foi retirado pela entidade. Mas, e não era eu que fui com ela não, ela tinha 7 Ju perto dela, que o pai do santo lá, de longe lá, pôs no lombo dela. Tudo errado, moço. Tudo errado, mas depois aquilo se transformou em problema para a matéria dela. Depois de 2, 3 dias, deu um problema muito sério para a matéria dela. E deu mais problema depois, que ela começou a querer beber marafo, beber marafo, beber marafo. Ela não comia, ela só bebia. Quando ela começou. Então assim, por ela, quando eu comecei a vir, que começou a chegar essa corrente, tudo com a cabeça cada uma virada para um lado, eu falei fazer. Só que aí eu ainda estava precisando de conhecimento evolutivo, entendeu? Sim. Eu estava precisando. Então foi aonde eu me retirei para fazer o meu tratamento. Certo. Quando eu voltei diferenciado. Eu também acho um abuso fazer certos tipos de teste com médio. Porque agora já tem a mediunidade semiconsciente e a consciente. Então eu não posso fazer que eu vou machucar o médium. Porque o espírito só encosta. Ele não entra no aparelho. Você entendeu? Então eu posso machucar? Ainda pode dar muito mais problema ainda do que eu pensar. Então eu não posso. Mas eu sei quando eu estou em terra, se ele está ou não. E a minha moça tem mediunidade de visão. Ela vê também. Então é por isso que é importante o pai do santo, a mãe do santo, ter a bendita mediunidade de visão. Oi, olá, não viu que é eu? Manda embora. Não fica sustentando uma mentira. E às vezes o pai do santo trabalha comigo e eu não sei. E eu não estou sabendo que ele trabalha comigo. Não me avisaram até agora. Eu não sei que coisa que é essa. Não, o pai do santo trabalha com o senhor. Aonde que eu trabalho? Fala para mim que eu vou lá. Porque o próprio que umbra entra no lombo do pai de santo. E o pai de santo não consegue tirar essa mentirada. Ele aceita tudo. E é isso que fica a coisa. Se o pai de santo é bagunçado, se a mãe de santo é bagunçada, quem vai sobrar? Para os filhos da corrente. Fala para mim. Seu Tranca, assim, o teste, na verdade, assim, que eu me referia, é do nome de Deus só. Sabe? De, isso. Esse, pode ser. Esse uma entidade... Pode fazer. Pode os ser. Filhos da casa, ou a consulência, quando chegar, fala, olha, o senhor trabalha para Deus, o senhor trabalha em nome do... Você viu, você fez esse trabuco seu, com as entidades tudo aqui, não fez? Sim. Todos falaram o nome de Deus. Todos, de um jeito ou do outro, eles falaram o meu nome e o nome de Deus. Mas se fizesse um teste, não ia ser problema. Não. Essa é a minha pergunta. O filho da casa... Esse teste foi feito por você já. O filho da casa vai ter dificuldade para chegar num guia que respeita tanto. Você fala, olha, seu Exu, o senhor trabalha, quem que autoriza a fazer o que o senhor faz? Daí ele vai falar o grande, daí o médico vai falar, putz, e agora? Estou numa situação difícil. Eu vou confrontar o Exu, ele vai ficar chateado comigo. É, mas aí deixa eu te falar uma coisa. All right. Se eles vão escutar isso aí que você está falando comigo, é só beleza para eles. Vai ser muito bom. Vai subir, ser bom. Vai só sair. Que aí tem que prestar. prestar atenção numa coisa. Ah, os médios são semiconscientes. Sim. Eles não estão tendo mais inconsciência. Sim. Eles são semiconscientes. Uhum. Eles vão escutar isso aí e vai pôr na cabeça. Pera aí, eu vou receber meu Exu, mas deixa eu falar lá que o moço falou lá antes de qualquer coisa. Você entendeu? O médium passa na frente. Vai falar, ué. Ele vai deixar. E o guia, se é um quiumba, o quiumba vai afastar. E o médium fala. Então não é um teste bom. Não vai resolver? Não. Põe fogo na mão deles. Mete fogo. Uhum. Põe esse pra beber muito marafa, põe esse pra sentar no cabo de vidro. Sentar não, andar. Faz uma fogueira assim, ó, grande assim. Põe esse pra caminhar em cima, pra ver se esquema o pé, se sai correndo. Isso aí é os testes que tem que fazer, moço. Não vai ter jeito. Que isso? Não tem jeito. Tem solução? É. Não tem solução. Isso não vai parar. Mas por que que os seis aí no mundo espiritual não prende tudo eles? Sabe por que que nós não faz? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Uhum. Isso tem que ser responsabilidade de quem toma conta do Pongá. Isso tem que ser responsabilidade de quem é o dirigente, o doutrinador ali de dentro. Sensibilidade dos filhos também. Não adianta, moço. Uhum. Se eu for fazer, eu faço aqui. Será que todos fazem o jeito que eu faço? É. Será que todos apontam o dedo na cara do filho, da corrente, e falam assim, ó, você está errado nisso, nisso e nisso. Pega suas coisas e sai daqui. Faz isso. Não, isso não pode, que isso é falta de respeito. Mas o médico está aí fora fazendo uso do marafo, fazendo uso da droga, falando mal, mexendo com vadia, no meio da orgia. Isso é certo para estar dentro do congá trabucando, moço? Me responde. Não, senhor. É melhor eu expulsar do que ele ficar enganando as pessoas, moço. Nossa. É melhor eu fazer a parte que tem que ser feita como o doutrinador, o Exu, o guardião do congá, do que alguém chegar depois na mãe do santo, na minha moça, falar, ó, fulano tava lá, ó, fazendo coisa errada. Que médium é esse? Que tá aqui dentro servindo de caridade, de exemplo de caridade, e tá lá, ó, na boca do fumo, fumando droga ou vendendo droga. Fala pra mim, moço. Que congá é esse? É isso que eu não entendo. Essas bagunças que eu não entendo. Se você quer entrar pra dentro de um congá, dá um banda. Os outros não me importam, não tô nem aí pros outros. Eu tô falando é da Umbanda, é aonde eu tô, aonde eu sirvo. Por mim os outros vão pegar fogo, não tô nem aí. Tô falando é desse congá, é dos outros da Umbanda, que se diz Umbanda. Os pais do santo tem que tomar conta dos filhos. Tem que fazer sim os filhos, fazer o que tem que ser feito. Parar desse negócio. Não, eu tomo, eu... Olha aqui pra você ver, vou te dar uma boa explicação. Eu já vi pai de santo com mãe de santo beber marafo junto com os filhos da corrente. Eu já vi. Eu já vi. Você entendeu? E não é só por aqui, eu já vi em muitos congá. Mas junto assim, pô, numa festa, o senhor fala? Não, dentro do congá. Que é isso? Dentro do congá. Agora, se você não tem respeito, aonde é um lugar abençoado, você vai ter respeito aonde? Fala pra mim. É, realmente. Como é que eu tô aqui, ó, tomando meu marafo? É. É meu marafo, não é da minha moça e não é da minha corrente. Se vocês quiserem, vai arrumar traíça. Homem, ó, não pode arrumar preso, não. Que eu pego um por um. Tô falando assim, esse aqui é meu. É meu. Você entendeu? Sim. Não é da minha corrente. Minha corrente não bebe. Claro. Porque se eu pegar eles bebendo, é castigo em cima de castigo. É, entendi. Então não adianta, moço. Se você não tem exemplo para dar, fecha as porteiras e vai beber, e vai usar droga, e vai fazer as coisas erradas, vai ser o que você quer ser. Mas não fica enganando quem tá procurando ajuda, moço. Para de pensar que Exu trabuca e mexe com a cabeça de todo. Moço, é por isso que está essa anarquia. É. Os quiumba toma conta do lugar e não tem luz. Não tem. Ah, mas eu fui num congá, falaram tudo a verdade para mim. Sim. Que sabe demais. É. Trabuca demais. garante que foi um Exu. Porque Quiumba também sabe da vida dos outros. E às vezes sabe melhor do que eu. Nossa. Fala até do futuro, se você quiser. Quiumba sabe ler, rezar um Pai Nosso. Quiumba sabe fazer uma cirurgia. Quiumba usa o nome até de médico espiritual, não vai usar de entidade. Até do preto velho eles usam. Não, moço. Eu fui, nessa minha dança, eu fui só assistir, certa vez, um terreiro novo para conhecer. Um médium, um dos médiums chefe da corrente, tinham três, ele saiu da salinha com a roupa de branco, entrou dentro do congá fumando, sem incorporar nada. Aí chegou lá na frente, eu não achei aquilo legal. O médium praticar o próprio vício no meio do congá. Você já viu todos aqui fazer isso? Você já viu alguém fumando, pitando aqui dentro? Não. Aonde você viu? Não, esse foi lá em Curitiba. Não, então, estou te fazendo uma pergunta. Uhum. Aqui nesse congá? Não. Aqui dentro você viu? Aqui dentro do congá? Não. Você viu aonde? Aqui pra fora, não foi? Ah, sim, lá fora. Esse pita lá. É. Pita aqui dentro pra ver o que, que eu faço. Pita! Se aqui dentro é um lugar abençoado, se aqui dentro é um lugar purificado, e eu vou te falar mais. Uhum. Se não tiver respeito dentro do congá, vai ter respeito aonde? Então, fiquei assim. É a mesma coisa que eu falo. Você vai, é assim, ó. Teve aí umas décadas aí, umas décadas, da minha moça, uhum. Que ela fez década. Sim. Aí fizeram uma coisa aí pra ela aí. Comemoração. É, não, fizeram um bolo aí, umas coisas aí, tá. Guaraná, tudo. Aqui dentro. Aqui dentro. Uhum. Não ali. Ali é um lugar sagrado. Ah, tem umas cortinas. Ali é um lugar sagrado. Aqui onde fica a assistência. Fizeram aqui. Ah, entendi. Que é o lugar que ela gosta. É o lugar que ela se sente bem. Fizeram aqui. Mas tudo com respeito. Sim. Não tem bebida alcoólica. Não tem, moço. Isso aqui, ó. Não tem. Isso aqui não é feito aqui, nem ali, nem ali. Quem faz isso aqui é só eu que faço. Pra você ver, você fez aí o seu trabuco com os outros que tiveram aqui, nenhum fez o uso da bebida. Uhum. Respeito é você. Uhum. Mas eu sou o guardião, então eu posso. E eu também não dou contra bugar. Você tá bebendo, meu marafo? Nada que possa entorpecer a matéria. Não, eu não tô, moço, eu bebo. Eu bebo isso aqui, eu bebo a outra mais forte lá, eu bebo os presentes que eu ganho, que é tudo isso, coisa boa. Uhum. Eu saio minha média e fica em pezinha. Nunca, nunca, nunca, nunca passou mal. Então é por isso que eu falo pra você, controle médio. Médium com matéria. Se o aparelho vê que ele é semiconsciente, não bebe muito. Porque se ele beber, ou melhor, se o Exu beber muito no médio, semiconsciente, o médio vai ficar passando mal. Uhum. Porque nós bebemos muito, moço. Nós bebemos demais. Nós é espírito. Agora, tem que ter a responsabilidade do médio. Se ele sabe que ele não dá conta, se ele não é acostumado, porque os médios aqui nenhum faz uso do marafo. Então eles não têm condição de beber. Não é. Vocês beberem um pouco, elas vai cair, não vai? Sim. E vai passar vergonha, não vai? Vai. É onde vai falar, não está incorporado. Vai. Agora eu bebo, porque a minha média é inconsciente. Eu não deixo nada para ela, só a bexiga cheia de água. Sim. A única coisa que eu deixo para ela. Claro. O álcool eu levo, que é o que preciso para me trabucar. Só. Mas a bexiga cheia de água eu deixo. Sim. E se o senhor leva o álcool? Como que depois naquele teste que fizeram ela passou mal? Porque primeiro não era o senhor, tudo bem. Mas supostamente levaram porque na hora ela para ter como alcoólica. Não, eu não estou falando que ela passou depois. Uhum. Depois de umas três luas. Então. Ela teve um problema muito sério na bexiga. Ah, entendi. Coisa de muita moça. Água, claro. De moça. Não foi por causa do álcool, que ela nem sentiu também, porque não era ela. Ela desenvolveu, moço. Uhum. Num buraco, que eu não posso falar nem que aquilo lá é um congá, nem um centro. É. Que lá é um buraco, é um lixo. Que isso? Então eles fizeram esse teste porque o que se dizia pai de santo lá, se entendia, achava que se entendia demais. E fizeram esse teste. Quando os espíritos saiu, foi 7 marafos, cada marafo com entidade. Que isso? Uma marafa para cada um. Uhum. E ela fez. Acabou. Ela ficou normal. Mas aí deu um problema, coisa de moça, lá na bexiga dela. Tá, entendi. Aí deu um problema muito sério nela, depois de 2 a 3 luas, começou a dar um problema. Agora eu te falo, se eu fizer um teste desse aqui, esse tudo vai desencarnar. Não. Porque esse é médio semi-consciente. Sim. Se eu fizer isso, vai ter problema comigo. Tá, então eu não vou fazer isso. Então como que... o que pode resolver para que deixem de usar o nome do Tranca-Rua e incorporar aquilo? O que, que pode ser feito? Fecha. É a disciplina, né? Fecha e, tudo. Se não tiver disciplina total... Moço, eu falo uma coisa para você. Uhum. Mudar, eles não vão mudar. Porque que um mesmo quer mudança, eles não querem evolução, eles não querem nada. Eles querem fazer bagunça. Agora, mudar sobre o meu nome, eles vão ter que mudar. Ou de um jeito ou do outro, eles vão ter que mudar. Eles querem trabucar, eles usam o nome que eles quiserem. Menos o meu. O meu eu não aceito mais. Acabou. Não aceito mais. E isso é um recado que eu dou. Quem trabuca com Tranca-Rua das Almas, eu sou o Tranca-Rua das Almas. Cuidado. Porque eu já sei cada um de vocês. Cada um de vocês. E se é que umba, já derrotei 2. E tô para derrotar o terceiro. Medo que umba não vim. Não tem, porque eu já vim lá de baixo. Eu sei como é que vocês são. Conheço já. Como é que vocês trabucam? O trabuco de vocês. Tem medo de vocês. Agora sim. Vai ter uma luta sim. Do bem contra o mal. Aí é diferente. Porque antes era, eu era do mal, não podia brigar com o mal. Tá certo? Tá certo. Agora eu tô pro lado do bem. E outra coisa. Quem estiver me ouvindo, acredite se quiser. Que eu tô falando sério. Não tô aqui para brincar nem para mentir para vocês. Quer acreditar? Acredita. Não quer? Continua sendo enganado. Senhor, a gente está chegando no final desse primeiro encontro, esse segundo encontro com o senhor. E só esclarecer uma coisa antes da sua mensagem final e ver o que a gente vai fazer depois. O senhor disse assim antes, que o Exu precisa do médium para evoluir, da doutrina que o médium pode dar. Só que mais tarde o senhor falou, é o guia que escolhe o médium e depende do médium para evoluir. Então, para quem falou, o Tranca-Rua se contradiz, explica. Não, eu não me contradiz, não. Então. Eu vou explicar o seguinte, o médium tem que ter o aprendizado material, o estudo, a disciplina, a educação. Para veicular sua consciência. É assim, moço, se você está dentro do Congá, se você é um médium de incorporação, sim, você tem por obrigação a estudar, certo, a conhecer. Dá não é só girar e receber uma entidade. Entendi. Isso aí não é conhecimento. Claro. Quem se diz que girou e recebeu, esse aí é o mais burro que eu acho. Mais burro. Porque não tem nenhum conhecimento. Foi lá, entrou dentro de um terreiro, começou a girar. Aí o pai do santo falou pra mim que eu sou médium. Então vamos girar. Aí o médium vai lá, gira até vomitar. Até pôr tudo pra fora. E nada. Nada. Não, mas eu sou médium. Ele falou que eu sou médium. Gira de novo. Aí vem lá com a entidade. Como é que o médium, o próprio médium, vai saber quem é aquela entidade? Conhecer aquela entidade. Você não conhece nem ele próprio. Nem ele próprio ele não conhece. Aí eu te pergunto. Não é que eu entro em contradição. Quem entendeu, quem vai entender assim, é mais burro ainda. Porque eu falo as coisas certas para ser bem entendido. Eu estou dizendo assim, se o médium não tiver estudo, se o médium souber fazer o entendimento espiritual primeiro, que pensa que no congá vai achar todas as respostas, ele está muito enganado. Vai estudar. Aí você é preguiçoso. Se você quer fazer a caridade, vai aprender como fazer a caridade. É isso que tem que aprender. Vai pegar e vai parar de ser burro e ficar esperando, encostado, esperando que a mãe do santo te ensine. Tá achando ruim? Vai receber um quiumba. É simples assim. Recebe um quiumba que é muito fácil. Você não precisa de entendimento. Ele entende pra você. Aí vai, começou, tá estudando, tá fazendo as coisas direitinho. Quando o guia, espírito em verdade, te escolher, você vai estar preparado. E você vai saber quando você tá com a entidade ruim, pesada, diferenciada, o médico vai saber, ele tá estudando para isso. Vai. Ah, seu Tranca, mas quem trabuca não sabe. Quem falou? Me prova quem falou. Se a pá incorporação precisa mais do médium do que do espírito, porque o espírito ele sabe de tudo. Nós já vem sabendo, entre o bem, entre o mal, entre o certo, entre o errado, o que é para fazer, o que não é para fazer, nós sabe de tudo. E o médium sabe? Se perguntar, você sabe acender uma vela? Como é que acende? Para cima ou para baixo? Que o médium não sabe, porque ele chegou ali, e tá achando tudo muito bonito. Sabe o que é o problema dos médicos? Sim. Gosta demais de roupa branca, de guiarada no pescoço. É. E acha que tá bonito, porque tá dentro de um congá. Não, eu tô lá, tô vestindo aquelas vestes brancas. Tô lá fazendo os meus banhos. Tem um que nem toma banho, nem gosta de banho. Faz tudo errado lá fora? Não, mas eu sou um médico. Eu tô usando uma veste branca. Só que para usar uma veste branca, tem que merecer usar a veste branca. A veste branca tem que ter merecimento para usar ela. Não é só pôr ela no corpo e pensar que está bonito, não. Que a religiosidade não é boniteza. Quando tiver um quiumba pavinho todo deformado, falando com a boca torta, você vai ficar mais feio que o capeta. E você vai ter que aceitar. Porque é isso que é a verdadeira religião. É isso que é a verdadeira caridade. Você vai ficar feio, mais feio, muito feio. E você vai ter que aceitar. Porque a Umbanda, a religião, a caridade, ela não é bonita. Aparentemente você sofre mais do que você é recompensado. Olha eu. Olha eu, moço. Olha eu. Eu estou trabucando, estou fazendo a minha parte de reconhecimento e olha aí as nojeiras que eu fico vendo. Aí eu te pergunto, é eles que estão certo ou é eu que estou errado? Isso que eu quero saber. Tem momento que eu me pergunto, será que eu estou andando no caminho certo mesmo? Será que é esse que está certo e eu que estou errado? Porque tem tantos que acreditam, tem tantos que confiam, tem tantos que idolatram, tranca-rua das almas, mentiroso. Chega lá e fala que é um tranca-rua das almas, ai, tranca-rua, e dá o de pital, de bebê, dá uma capa, tem que dar uma capa para usar ainda. Capa tem que ser usado quem merece uma capa. Sim. Não é qualquer entidade que merece uma capa não, moço, tem que lutar pela essa capa. Se você não merecer a capa, você nem usa a capa. Ah, porque a capa é o fundamento, é a história do Exu. Quem falou isso? Quem falou? Eu poderia tirar minha capa, eu vou trabucar. Minha capa é espiritual, ela não é material, não tem que mostrar nada para ninguém. Se a minha moça quis me vestir assim, se a minha moça quis uma capa para mim, obrigado. Mas eu já tenho a minha capa espiritual. Minha capa esconde tudo, moço. Só não esconde a mentira e nem a falsidade. Isso ela não esconde. Salve, seu Exu. Seu Exu, passa uma mensagem, então, que o senhor quer que seja ressaltada e fique bem claro na mente e no coração das pessoas que estão no momento que podem evitar receber isso e as que já recebem estão no momento de dizer, eu consigo... superar minha vaidade e abandonar essa vida falsa. Você falou uma palavra bonita aí. Vaidade. É, então. A maioria dos médios que estão aí tentando ser médio é pura vaidade. Para mostrar, para dizer que eu sou médio. Eu sou aquele que vou dentro do congá e trabuco. Agora, é até mais bonito, senhor, se eu falar assim. Sim. A mensagem que eu vou deixar, se muitas das vezes, o lugar que você está, o congá que você está, o terreiro, o centro, o buraco, sei lá o nome, cada um tem um, que eu respeito, cada um tem um nome. Sim. Mas eu respeito. Sim. Eu só não respeito aqueles que querem brincar comigo. Uhum. E esses eu não respeito. Porque muitas das vezes entra um médium que não sabe de nada, que não conhece nada, entra dentro de um congá e fala assim, eu estou aqui aberto, eu estou aqui disposto a ser um bom médium, fazer a caridade. Só que aí, moço, não depende só dele. Depende de quem toma conta. Tem que mudar, é quem toma conta. Quem se diz pai de um santo e mãe de um santo. Esses que tem que mudar. Porque se eu dou um mau exemplo aqui dentro, minha corrente vai seguir o quê? Meu mau exemplo. Sim. Se a mãe do santo, que é a minha moça, dá um mau exemplo, eles vão seguir a mãe do santo. Não. Que é o espelho deles. É o que eles estão buscando de verdade para conseguir caminhar na vida deles. E eu acho até que a minha moça é boazinha demais com essa corrente. Por mim não era para ser desse jeito, mas não adianta eu falar. Eu falo, falo, falo, não adianta. Aí quando eu venho, eu já venho quicando, já, igualzinho o Exumirim. Você entendeu, moço? Sim, sim. Que falta é os pais de santo e as mães de santo ter responsabilidade de mostrar a coisa certa, de ensinar, esse tamanho de segurar as coisas para eles. Uhum. Aquela coisa assim, não, o que eu sei eu não posso passar para frente. Uhum. Qual que é o medo? Eu pergunto para vocês que estão aí me vendo, qual que é o medo de vocês? De passar o que vocês não sabem? De passar as coisas erradas que vocês aprendem? Querer passar para os seus filhos? Querer passar para eles depois começar essa corrente negativa que vocês começou? É isso que vocês têm medo? É isso que vocês têm medo? De colocar para eles o que vocês fazem no oculto que eles não sabem? O que oculto que vocês fazem escondido deles? Ou quando vocês pegam eles espritados, quando eles é um médium inconsciente, que ainda tem um lá, outro cá, para eles fazerem a nojeira que vocês não fazem? Fala para mim. Porque muitas das vezes, se tem um médium inconsciente, eles amam aquele médium. Eles fazem de tudo para aquele médium. Aquele médium é o melhor do congá, do terreiro. Por quê? Porque ele é inconsciente, porque ele vai receber os lixos das entidades e fazer as coisas lixo, os lixos, as podridão que tem dentro. Isso que eles gostam. Agora, quando o médium é sempre consciente ou consciente, eles não têm muita gracinha. Porque sabe que o médium está vendo algo errado, então não vai fazer. Eles não fazem. Tem uns que não fazem, é claro, mas tem outros que se deixam levar. Estou dizendo por todos. Estou dizendo por alguns. Tem muitos ainda que sabem controlar ainda, fala não vou fazer. Aí o que, que acontece? Logo a mãe de santo está dando um jeito. Ó, dá um jeito de você ir embora, que a porteira está aberta. Você está entendendo, moço, o que está acontecendo aí fora e você não está sabendo? Sim, sim. É assim que está acontecendo. Meu Deus. As bagunças que estão acontecendo é isso. Sim. Então quando você, se eu pegar essa corrente toda aqui, ó, sim, e mandar eles embora, cada um embora para o seu canto, eles vão dar um jeito de arrumar um canto para eles trabucar. Porque eles precisam de trabucar. Uhum. Eles não vão ficar parados, porque eles sabem que a espiritualidade é a força para eles. Não é mesmo? Sim. Aí vai entrar nos lugares. Eles é sempre consciente. Então eles sabem que eles aprendem aqui dentro, que eles aprendeu aqui dentro, eles vão levar. Eles vão levar. Vai trabalhar para os outros. Vai levar tudo do jeito que eles aprendeu. Sim. Eles não vão receber uma entidade lá, ou mesmo se for a deles que trabalhar com eles, não vai querer fazer coisa errada. Aí logo que o pai de santo, a mãe de santo, está mandando todo mundo embora. Eita. que vocês sabem demais, vocês não sabem fazer o que eu quero que vocês façam, ou tá difícil vocês ficar aqui, ou eu vou fechar o congar, começa aquela mentirada danada. Não segue a doutrina. É, vocês não costumam falar assim, não segue a doutrina, vocês não estão conseguindo conhecer, entrar em si, em sintonia com os espíritos. Até parece que você precisa de entrar, se você está aqui parado, você é um médium bom, espírito que vem você. Uhum. Só que eles não, eles enganam, eles fazem um medo, uma coisa tão assim, que os da corrente ficam tudo doidos, os médicos ficam tudo doidos, não vou embora daqui porque que não está tendo jeito não. Ou então começa a acontecer uma bagunça na vida deles, aí a mãe de santo ou o pai de santo chega e fala assim, sabe por que você está desse jeito? Aí eles viram e falam, por quê? Eu teria que tomar um banho, fazer alguma coisa para melhorar, porque minha vida não caminha, estou desempregado, estou sem patar. Não, isso é porque você não está dentro da doutrina. Porque você não está deixando a sua entidade trabucar do jeito que ela tem que trabucar. Ou seja, para quem é burro que não entende, você não está deixando a entidade fazer a maldade que ela quer fazer no seu aparelho. Aí fica ali se entendendo, ali fica ali. Aí o coitado do médium fica doido e vai se entregando, vai piorando, quando ele vê, tá no buraco, sem fundo. E o pai de santo, ou a mãe de santo, corre lá com o coitado sozinho. Aí depois ainda tem coragem de falar ainda que foi o médium que não aceitou a doutrina do congá, por isso que ele saiu. Isso que é a falta de humildade, moço, que está acontecendo no mundo de vocês. E eu falo para esses aqui, ó, para cada um desses aqui, vocês dão valor no congá que vocês estão. Não é por mim, não. Não. Eu não quero que ninguém me ame, eu só quero que se me trate com respeito. E escute os meus conselhos. Não é para ficar aí, se eu tranca para cá, se eu tranca para lá, se eu tranca para cá. Ainda até falei, vocês pedem mais para o guia de vocês do que para mim. Porque se tem uns guias desses, só sabe pedir as coisas para mim. Claro que tem uma ajudinha minha também, acaba tendo ajuda minha. Tudo que acontece tem uma ajuda minha. Sim. Mas tá bom, para eles acreditar e confiar no guia deles. Que os guias deles é bom, e trabuca, e faz o que tem para fazer. Que é tudo doutrinado meu, né, moço? É, sim, sim. É tudo meu soldado. Então não tem que sair errado. Uhum. Então muitas das vezes eu falo, dá valor na mãe de santo de vocês, que ela é muito boa. Que eu já vi muita coisa por aí, moço. Muita coisa por aí, que se eu for contar aqui, é muita podridão que vai sair. E eu posso falar porque eu sou espírito, e eu quero ver quem vai fazer o cala-boca. Entendeu, moço? Sim, sim. Então, muitas das vezes, a pessoa pode falar as coisas e tá falando da boca para fora. Eu não tô falando da boca para fora. Tô falando aquilo que eu vejo. Que eu tô sempre vendo por aí. Então, eu falo para eles, dá valor. Que outro congá desse aqui, vocês não arrumam, não. Pode ter aí, pode contar nos dedos. Ainda que tem algumas coisinhas que presta por aí. Mas igual esse aqui, não estou dizendo que ele é o pior que tem. Que pode ter alguns aí que ainda passa no teste. Não estou dizendo que só tem esse aqui, não. Sim. Mas tem mais a maioria que pode derrubar tudo. Eu... E nem se for começar de novo, não vai dar certo. Então, para finalizar esse primeiro momento, seu Tranco, quero novamente reiterar a minha gratidão do senhor por ter feito tanto esforço para que eu estivesse aqui em Uberlândia, Minas Gerais, na tenda de Umbanda do Pai Jacob de Aruanda. Eu que agradeço, moço. Você já está esperado aqui já tem muito tempo, moço. Tem muita década que você está sendo esperado. Sim. Quando eu falei, sim, vou te falar uma coisa. Sim. Eu trabucava num canto. Olha como é que eu era indoutrinado, eu falava o buraquinho. Isso aqui era o buracão e lá era o buraquinho. Era bem pequenininho. Sim. Mal cabia lá dentro. Tá. E eu trabuquei lá por muitas luas, muita década. Uhum. E quando veio pra cá, eu falei, esse congá vai crescer que não vai caber. A moça velha sabe do que eu estou falando. E todos que estavam comigo lá sabem do que eu estou falando. É. Falei que não ia caber de tantas pessoas, de tanto ser humano, que ia vir procurar esse lugar com ajuda, que tinha visto a verdade. Que ele ia crescer muito. Sim. Que ele ia ficar muito famoso. Claro. Quem estava lá sabe do que eu estava falando. Sim. Isso tem o quê? Já deve ter uns... uns 8, 9 décadas uhum. atrás. Uhum. Não, não tem isso tudo não. Espera aí, deixa eu voltar. Vai para 2 décadas grande. 2 anos. Sim. Que eu tô aqui. Uhum. Nesse grande. Sim. Para você ver, o tempo de vocês é diferente do nosso tempo. Uhum. As coisas funcionam mais devagar para vocês e mais depressa para nós. Sim. Por isso, muitas das vezes, a gente fala algo para vocês, vocês pensam que é para a lua que vem. Sim. E é diferente o tempo, claro. Muito diferente. Uhum. Porque o tempo de vocês é devagar. Sim. Então, eu falei sobre isso. Você já estava sendo esperado? Sim. Desde quando eu comecei a vir? Nossa. Você já era esperado? Sim. Só que quando eu comecei, eu não falei nada. Uh-uh. Fiquei calado, deixei, veio vindo. Quando veio pra cá, só falei isso, que ia ser muito conhecido, que ia ficar muito conhecido, ia ficar muito falado, mal falado e bem falado. Sim, sim. Eles nem imaginavam quem que ia vir. Nossa. Eles nem imaginavam, nem passava pela cabeça deles o que que eu ia fazer. E eu fiz. Isso é para provar, para quem está me vendo aí, que o que eu falo pode demorar, mas eu cumpro. Uhum. Então, se tem alguém aí ainda que está brincando com o meu nome, eu estou dando um aviso. O aviso é um aviso, eu não fiz nada, não vou fazer nada. Eu trabalho pela lei maior. Não se esqueça disso, pela lei divina. Pela lei de causa e efeito, pela lei do livre-arbítrio, eu trabuco. Só que pela lei de causa e efeito, eu chego lá. Devagarinho eu chego. Eu chego, não sei. Devagarinho eu chego. E quando o senhor falou assim, só para traduzir bem o sentido que o senhor quis colocar, para as pessoas também não querer distorcer as palavras do tranca-rua das almas, né? Quando o senhor falou ficar famoso, é porque parece que hoje em dia o que é sério é exceção quando devia ser o contrário. É isso. É. E quando eu falo famoso, é. Não é puro famoso de ficar famoso. É a seriedade. É o famoso de eu mostrar isso aqui, ó. Uhum. Que eu tô mostrando, que o preto velho tá mostrando, que as outras entidades mostrou, que falta pouca lua para você ir embora. Sim. E tudo que você puder fazer para levar, você leva. Vou você entendeu, moço? Você leva. Porque isso vai ser uma coisa inesquecível. Inesquecível. Impressiona. Inesquecível. E eu já sabia disso. Décadas atrás eu já sabia. Uhum. Quando eu falo famoso, não é porque eu vou ficar famoso. Eu já sou famoso. Eu não sou famoso, eu não estou aí na boca de todos aí que tá falando que está comigo, é. E eu não estou com ninguém, é. É assim que eu sou famoso. Sim. Então não é a fama de ser famoso, é. É a fama de falar a verdade. De dar essa capa aqui, ó, e não ter medo. Uhum. Isso que é a famoso que eu estou falando. Claro. É mostrar a minha verdadeira face, a minha verdadeiro jeito de trabuco. Sim. Esse é o meu jeito de trabuco. Quer vocês gostem ou não. Quer vocês estar acostumado ou não. Vai ser assim, e é assim, e está sendo assim, e era assim, e vai continuar sendo assim. Agora esses outros que estão tá aí falando que é eu, eles vão conhecer, estão conhecendo. Eles vão conhecer o verdadeiro tranca-rua das almas. Uhum. Aí sim, aí eles vão assustar, falar, mas eu trabalho com tranca-rua que ele não fala desse jeito. Eu trabalho com tranca-rua que ele não faz a caridade. Eu trabalho com tranca-rua que ele continua mal. Então é bom para vocês parar e pensar com quem que vocês estão trabucando. Uhum. Porque comigo eu tenho certeza que não é. E pode vir fazer o teste que vocês quiserem em mim. Põe eu para pisar de fogo, põe eu para tomar marafo, põe eu para comer até fogo, que eu como para vocês. Esse é o teste que vocês querem? Estou à disposição, no momento que vocês quiserem. Eu só não quero que fiquem usando meu nome em boca suja. Chega de me colocar como o pior Exu do mundo de vocês. Chega. Cansei. E que sirva para quem estiver ouvindo lá dos crentes, que eles têm mania de me colocar também, para de falar meu nome lá dentro. Que eu não sou o único Exu que vai lá espreitar nesse sofredor lá não. Que vocês usam como sofredor. Só que umba que tem lá. Eu não tô lá não, porque eu tenho muito mais coisa importante para fazer. Sou Exu detronado e guardião. Eu não tenho tempo para ficar espreitando nem de igreja não. Eu não tenho tempo para ficar espreitando e falando que estou ali para acabar com a vida dos outros. Tem coisa muito mais importante na lei divina para me trabucar. Tem muito mais que querem me ajuda e me leva a sério e me respeita. Para me ficar perdendo meu precioso tempo com vocês. E se achou ruim, vem falar comigo. Vem nós conversa, né, moço? Salve, seu tranca-rua das almas. Eu que agradeço você, moço. Salve você, viu? Ei, seu tranca, muito obrigado, viu? Tá certo. Então, até o nosso próximo encontro, seu tranca. Moço! Senhor. Acabou aí? Não, agora vai acabar.